Vem aqui cantar comigo. Deixa eu tocar contigo. Me tira desse pai não preto e branco que eu me esqueço de todos os outros planos. Eu nunca te beijei, mas eu sempre sonhei esse amor. Sinto como os anjos voando e desejando o seu amor. Vem aqui dançar comigo. Deixa eu dançar contigo. Eu cansei de olhar pra sua boca. Eu não sei se eu tô ficando louca. Vem dizer pra mim que tem que ser assim.